Alô, DJ Tom Máximo. Vamos começar assim! Manda 007. DJ Tom! So many lovers, too many nights. Facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart. Vamos começar assim, ó. So without you. Esse jeito que era permitir. Ray on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. I still believe that you cry for me. DJ Tom. Will I survive without you? A carroça da saudade. Like a fool. I was waiting like a fool for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Like a fool, I was dreaming like a fool to lose you this way. And now I'm just fooling myself. Foi tanto que eu te amei. Deixa eu abraçar meu amigo Matheus. Isso aqui. Um abraço pra vocês. Sempre quando a carroça vem aqui no Miri, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Bora, Matheus! E aquele louco amor inesquecível. Deixa eu abraçar em mim, Antônia, Regina e o Bola, que vão pra eu ser aí. O Batista e as Cítias lá do Maranhão. Te amei demais. DJ Tom's. Enlouqueci. Dona Maria, Rock e o patrão Ney, o Neto pedir. E o DJ Léo Mix. Um abraço. O tempo já passou. Eu não consigo calar meu coração. E a família Spalcabaldi, um abraço pra vocês também. Eu te amo. E aí, Miri? Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Ei, hoje acordei com vazio em mim, com vazio em mim. Ivan Mendes e o Leco, Vitória e a família Amaral. Sei que errei, mas eu já paguei. Mas o que devia. A carroça. Sei que só pensei no melhor pra mim. Tum! A boca pra fora. Meu amigo Zeca, sua esposa. E não ia. Gene, aí do Zeca Asmar, um abraço. Também tem razão. Quando vem dizer que e aí, Garapé Mirim. Vamos dançar! Ah, o amor de areia se desfaz. As ondas levam e o vento vem derrubar. O amor de areia se desfaz. Mas sem você, DJ Tom. E como vou viver? O amor de areia se desfaz. Essa Cláudia Lire. As ondas levam e o vento vem derrubar. Isso aqui deu bem com a gente. O amor de areia se desfaz. Mas se você me dedicou, me explique como mais vou viver. Manda 007. Garapé Miri dançando assim que o homem do luta na área. Alô! Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga. Meu amigo Marquinhos e sua esposa. E já isso aqui também com a gente, Bacurão, Oscar, Samuca, aí da equipe. Espera. Dramáticos, aí do Mirim. Como um passarinho. Aqui. Para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui quando ele sim me falou da lingerie. A que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei? Manda 007 pra tocar só os melhores. Só os melhores aqui, Garapé Mirim. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Uhul! Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. DJ Paty, a primeira dama. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Meu amigo Regi. Pra chorar não. E aí, Regi, um abraço aqui do Tom. Nem morrer de amor. DJ Tom. Chorar, chorar não vou. Meu amigo Reinaldo, o grande Bruno aí do bar. Nem morrer de amor. Tá na área. Um abraço do Tom Máximo. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidas de mim, desejos eu senti, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês, em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. De amor, oh, oh, prova de amor. Tá lindo, nossa festa. Manda 007. E a gente tocando só os melhores pra você dançar. Sou novo pra viver. Márcio Renato. Uma história. Beijo na Gisele, também o Márcio. E toda a família Esquadrão Álcool. E penso aqui. E sentir seu calor. DJ Tom. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chorar. Meu amigo Patrick. Do Perereca Saúde. Nem morrer de amor. Aqui. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Alô! Ela só quer encontrar um coração partido que também já tenha sofrido. Meu amigo Del, amor, aí da moto, Elcione, é seu amor. Oferecer o que restou do meu peito pra ela. Juntar a minha tampa com a panela dela. Olha, deixa eu mandar um abraço à galera do restaurante. Malibá, é a conveniência, eu tenho o melhor restaurante da cidade. Você quer que e claro, eu vou um abraço aí, buscar. Dona Wanda Pantoja, não te prometo. E Cacau, não faz sentido. Um abraço, casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor, se faltar amor. E aí, o do Bruno, o Renato e o Bruno. Fazer o juramento do dedinho, juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Manda 007. Só os melhores. Só os melhores pra você. Era isso que vocês queriam, é? E aquela mulher sincera vai cantar assim desse jeito. Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Meu amigo Fabrício Publicidade, o homem aí do projeto Meio Dia, de Garapé Mirim, aqui com a gente. Alô, Fabrício! Aqui é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Fala, minha filha! Fala aí! Eu deixo esse cara, você larga essa mulher, e a gente vai viver a vida como Deus quiser. Essa é a Dete, a cozinheira aí do hotel. Da nossa relação. Um abraço! Condenados a viver. Só aquela mulher sincera vai cantar, canta aí, canta aí! Oh, oh.

amigo Emanuel está aqui com a gente. Hoje ele tá no setor dele. Júnior. Um abraço aí, Nintônia. É. Regina, o bolo que vão comprar o CD. Estou sofrendo. Vão comprar mesmo. Quero só ver. Você brincou com aí o Batista e a Cíntia. Mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Lúcio CD, seu áudio. Você não sabe o quanto que é ali. Vou correr contra o tempo. Só ele pode curar as feridas do amor que eu estou vivendo. Essa aí é dente do hotel, para ser uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim. Minha família Maré. No coração da gente. Piloto Mitão da equipe Bombeiros da Trilha. No coração da gente. Saudade de luxo! Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Regina, Camila e a Gisele. Está escrito o quanto eu te amei. Aqui! Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez. Salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor. Salve a nossa vida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor. Salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor. Salve a nossa vida. Luxuosa Carroça da Saudade. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Olha, maluquinho, CD aí da carroça. Já CD do Toninho. Na mão do maluquinho. Alô, Spocabaldi. Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo? Tá doendo em mim. E a Morena que veio curtir a carroça. E a família Bineira, a Deusa e o Anderson. Saiba essa saudade de você. DJ Tom. Tá doendo em mim. No alto da serra eu fiz essa canção de amor, pra falar dos nossos momentos, que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. E a saudade? Saudade quando invade o peito. Chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez. Por favor, não vá. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Música.

sumiu, meu bem, de mim na estação. E o trem partiu e eu não vi qual a direção. Me informaram que foi de São Luís pra Marabá, que fica na Transamazônica, sul do Pará. Preciso tanto ou sonhar te encontrar. Sonha. Deixa eu abraçar aí, meu parceiro de longa jata, meu parceiro Vandir, está aqui com a gente. Hoje ele não mandou nem um zap, né, Vandir? Pois é, né? Apagou o número do DJ. Sonha. Te encontrei em Marabá. Vem sair na carroça em Vila Maiuatá. Na minha novela você é a atriz principal. Você me diz que ainda é muito criança pra namorar. Isso não é problema, não. Eu tenho tudo pra te conquistar. Vou esperar você crescer. Meu amigo Vitinho, Arthur Ares, e a Patrícia Ares, e o grande cantor Tony Ares, e a sua filha Sara. Não que eu não Ares, amigo, todo mundo aqui, olha o Marcelo. Seja também marcando presente demais pra mim. Mas se você achar que não, deixe que tudo fique assim. Vou esperar. Aqui tá na área aí, Lúcio Cerez, o nosso produtor de capas do Tom Máximo. É ele, Silvinho Santos, está aqui o homem. Esperar você crescer. César, não perde o show da carroça, sempre aqui. Se você me diz que ainda é muito criança pra namorar, isso não é problema, não. Eu tenho tudo pra te conquistar. Vou esperar você crescer. Vou esperar você. Olha aí, Dorival, e tem que tocar uma daqui, né? Não que eu não ache que você seja mulher demais pra mim. Mas se você achar que não, deixe que tudo fique assim. Vou esperar você crescer. Vou esperar. Eu acho que a galera tá afim daquela pressão do homem do alô. Aquela pressão que a galera gosta assim, vamos lá. Agora o show de saudade marcante com o DJ que entende do assunto, DJ Tom Máximo. E aí, Tom? Manda seu alô. Alô! Vamos esquentar tudo! Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Aqui. E só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. E cadê a galera do Paissandu aí? Cadê a galera do Clube do Remo? E quem tá feliz aí? Alô? A menina da janela fica sempre a me olhar. Dom, dom, dom, dom. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. E a sua primeira dama, Leide. Sabão, junto aí com o Carlinhos. Seguidores da carroça, pode crer. É só dela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Vai dançando, pro máximo. Vai dançando daquele jeito aqui, Garapimirim. Aonde os seguidores são valor. E vai dançando. E vai dançando, vai dançando, vai dançando! Um, dois, um, dois, três! O rádio ouvi nossa música. Pois sem você já não encontro a paz. Oh,

xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa. Dá uma olhada. Tu rola, papo é claro que elas vão estar. Deixou na pororoca e no calabazu. O prega corre solto no Brasil de norte a sul. Meu parceiro Márcio do Esquadrão Algo Gebra aqui na carroça. Alô! A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louco. Deixa eu falando aí do chute certo. Eu chego mais voando. Fechado com o homem do Alô, fechado com o Frangina. Chute certo. Eu fico louco. E fechado com o Pantera. Eu fico louco. Meu parceiro Nilson, um abraço pra você. Eu chego mais voando. Chega mais perto. RW Multimarcas. Não faz. Meu parceiro Renan. Comigo. Fechado com o homem do Alô. Não me diga. Um abraço a Dani. Meu. E Antônia. Homem pra mim. Felino e Deus. Vale e Alícia Jorge. Vem comigo. Dance me lance nesse swing. Vou contigo. Não me diga. Não. Eu amo homem pra mim. Pode repole e mexe se confundem comigo. Se me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga, não. Eu amo, vem pra mim. Banda Los Bregas, sucesso. Gabriel Artores, um abraço pra você. E aí, Vandinho? E aí, Vandinho? Segura! Aí, DJ Dom! Solta som! É, galera que gosta dos bregaços, dos bregaços! E a gente vai tocando aqueles bregaços pra você dançar, pra você curtir, pra você cantar! Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Acabado, não tinha mistru. Papai, eu te babaca, dancei. E no meio de uma guerra, até atrás eu peguei. Para, Cosme. Corri da pista. Atrás, não foi atrás. Eu só queria conhecer onde filmar o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Torcida, paixão, Nicolau do Mirim. Uma tortura com seu copinho de elefante, seu cheirinho de mucu. Quem é que gosta? Quem é que gosta dessa aqui? Ela é um sonido que vai tocar. Evolução do quem é que tá feliz aí? Quem vai passar o ano novo na paz aí? Quem vai passar o ano novo na paz aí? E só quem tá feliz, e só quem tá feliz, joga o bracinho pra cima e vamos estremecer. O embalo desse som eu te chamo pra dançar, e nesse ritmo não tem pra ninguém. Aqui é o swing mais caliente aqui do Pará, e quando toca ele vai muito além. Então chega juntinho e te envolve meus braços, que emoção agora é pra valer. São três vezes mais pra você. Silvio Santos e toda a família Amaral estão aqui. Esteja te botando pra dançar. Vem assim, swing é do Pará. Se não souber, vou te Carroça da Saudade, o show que vai ficar marcado para sempre em sua mente.